8 0 6 3 Zacanda, estação sobre Vila, Camacena, 23 8 0 Tentado, Camis Brasília, 1 2 3 Decimal 0. Hotel Bravo Bravo Juliet, Convergence Freedom, Third Freedom, Maintain Flight Level 380, F Front, Fox Trot, Romeo, Oscar, November, Tango, Contact Brasília, Center 1-2-5-6. Nova 504, Confederance Radio Server, maintain flight level 380, Espadas, contact Brasília, center 123, decimal 0. Espadas, Terra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu, contact Brasília, center 123, decimal 0. Nova 504. Guerra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu, Lufthansa, 504. Whisky, Astango, confirma a chamada da PIS, Brasília e chamada Fosa. Papatango, Whisky, Yankee, Tango, Recife. Confirma a chamada do limite da PIS, Brasília e Fosa em Belo Horizonte, Papatango, Whisky, Astango. São José 65, acione identificação com vigilância, mantenha nível 400, em caso, chame Brasília 123, decimal 0. Brasília 12 6 decimal 5. 2 possession, Brasília, 126, decimal 51, 124, decimal 25. Passou na estação do Vigilância, Mateus 3, 3, 0, chamando a descida do Acerra da Maré.